sou fodinho. Esse é o DJ Lohan. Ele é foda, eu sou fodinho. O DJ Lohan. Tá vindo aí, tá vindo aí. O DJ Lohan. Tá ya, lá, ya, lá, ya. O DJ Lohan. Tá vindo aí, tá vindo aí. O DJ Lohan. Tá ya, lá, ya, lá, ya. Eu só quero é putaria, não quero saber de nada. O homem de verdade vem que deu uma É cocada boa, não é? Hilux é Batistaca. É cocada boa, não é? É cocada boa. Destaca. Vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você...

muito safadinho. Todas as novinhas, todas as novinhas. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, corpo seduzou, foi por isso que novinha se encantou. Lux Batistaca. Vamos lá, Pedrinho! Ela gosta quando puxa, me corta o cabelo dela. Ela gosta quando chupa o bico do peito dela. Quando essa puta tá quase gozando, ela me pede de pressa. Toca a bocada, com a bocada, toca a bocada, traz pra tela. Toca a bocada, com a bocada, toca a bocada, traz pra tela. Toca a bocada, com a bocada, toca a bocada, essa cara. Toca a bocada, com a bocada, toca a bocada, traz pra tela. Toca a bocada, com a bocada, toca a bocada, traz pra tela. Virou procedimento. Entra na favela, quando as piranha encosta, no baile se revela. Vem pra caçar o boquete, que depois te paga o bet. Pega na rua e balança, que depois te paga o lance. Vai, vem pra caçar o boquete, que depois te paga o bet. Pega na rua e balança, que depois te paga o lance. Vai, vem pra caçar o boquete, que depois te paga o bet. Pega na rua e balança, que depois te paga o lance. Vai, vai. Eu não quero tumulto aqui dentro da favela. Eu não quero tumulto aqui dentro da favela. Não precisa brigar, tem rock pra todas elas. Não precisa brigar, tem rock pra todas elas. Sentada, sentada brava, sentada, sentada brava. Essa eu fiz para as novinhas que curte no mega party. Sentada, sentada brava, sentada, sentada brava. Essa eu fiz para as novinhas que curte no mega party. DJ Thiago Luna e Irã Sabadão. DJ Thiago Luna e Irã Sabadão. Vou mandar essas novinhas, vão descendo até o chão. Vou mandar essas novinhas, vão descendo até o chão. Sentada, sentada brava, sentada, sentada brava. Essa eu fiz para as novinhas e pra todas abusadas. Sentada, sentada brava, sentada, sentada brava. Essa eu fiz para as novinhas que contei no mega party. Sentada, sentada brava, sentada, sentada brava. Essa eu fiz para as novinhas e pra todas abusadas. Sentada, sentada brava, sentada, sentada brava. Essa eu fiz para as novinhas que contei no mega party. Essa menina é o problema, é cheia de esquema, é complicada. Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada. Fala que vai pra casa das amigas. Parece uma linha fininha e sai. Hoje vai chamar um probleminha, vai. Hoje a gata vai perder a linha, vai. Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai. Hoje o negócio vai ficar bom. Hoje vai chamar um probleminha, vai. Hoje a gata vai perder a linha, vai. Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai. Vai rebolar em frente ao paredão, mexe a raba, mexe a rabiola, mexe a raba, mexe a rabiola, mexe a raba, mexe a rabiola. Destaca. Ela trabalha gostoso demais. Ela trabalha gostoso demais. No baile funk de favela, ela se acaba com as amigas. Fica doida procurando. No baile funk de favela, ela se acaba com as amigas. Fica doida procurando. Ela trabalha, trabalha demais. Ela trabalha, trabalha demais. Ela senta na cabeça, desce na minha puta reta. E bem gostosa, ela tá na puta do pai. Ela trabalha, trabalha demais. Ela trabalha, trabalha demais. Começa lá na cabeça, senta na minha puta reta. Bem gostoso, cai na pica. Solta, Lezinho. Que bate o beat, bate que faz sua bunda mexer esse barato. Vem dançando, que vem dançando, que vem dançando, que vem dançando. Vai bumbu, vai bumbu, não para de mexer. Vai bumbu, eu fiz essa aqui pra você. Vai bumbu, não para de mexer. Vai bumbu, eu fiz essa aqui pra você. Soltaram a fera, o coração tá liberado. Coitado, quem ficou apaixonado. Agora a bela recatada revoltou, pois um tubinho sexy foi para balar. Que até cego parou para olhar, que até cantor pausou o show pra bater palma. Roubou a cena, um capítulo e a temporada inteira. A chandela não é brincadeira. Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe num baldinho de gelo. Oh, oh, oh, e vai descendo. Oh, oh, oh, e vai descendo. Ela só quer curtição, chão, chão, chão, chão. Muita curtição, chão, chão, chão, chão. E vai descendo até o chão. E vai descendo até o chão. É, DJ Led. Ela só quer curtição, chão, chão, chão, chão. Muita curtição, chão, chão, chão, chão. E vai descendo até o chão. E vai descendo até o chão. Mas era tarde demais, eu caí na real. Vou parar de amar, cê da sua é mais legal. E agora eu vivo bêbado, louco, crazy, doido. Mulheres diferentes, lindas com um belo corpo. Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo. Se eu mandar pro centro e depois faz tudo de novo. Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo. Se eu mandar pro centro e depois faz tudo de novo. Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo. Se eu mandar pro centro e depois faz tudo de novo. Então joga, joga, faz loucura em frente ao povo. Se eu mandar pro centro e depois faz tudo. Virou cadela, ei cadela, ei cadela, ei cadela, ei cadela, ei cadela, ei cadela, a 200 por hora, eu catucando sua chapa, bate estaca, que você gritando piranha, nossa, nossa, nossa, nossa, quanto mais ela fala, bota o baixo com sua chachota, nossa, nossa, nossa, nossa, quanto mais ela fala, bota o baixo com sua chachota, toma cara e toma, toma cara e toma, toma cara e toma. Toma cara e toma, toma cara e toma, toma cara e toma, toma cara e toma, toma cara e toma. Ela vai tomar, o bagulho vai doidar com o DJ Lohan, a chapa vai esquentar. Ela vai tomar, o bagulho vai doidar com o DJ Lohan, a chapa vai esquentar. Funk, o calo

Atenção Sonora. Estamos aqui e nesse momento, sinta a nossa tecnologia revolução. Aqui, o sistema é bruto. Sente a pancada. Está na área. Está na área. Hilux Batistaca. E se você não conhece ainda, vai sentindo aí. Vai sentindo aí. Qualidade que seu som merece. Batistaca. Muito mais potência. Sinta o prazer e a emoção com força e pressão. Hilux Batistaca.